el sol entero, tu reino, oye tu voz que quita mi ave, todas curas, amas, locuras, un pase, antes contemplado, se te va sin presa, ya, yo conozco los tuyos, el seita, el sol entero, tu reino, oye tu voz que quita mi ave, todas curas, amas, locuras, un pase, antes contemplado, se te va sin presa, ya, yo conozco los tuyos, el seita. Tudo em sua volta, várias mulheres gostosas, carro importado na porta, notas de dólar no bolso, no vício pó é a droga, piedade, misericórdia, só de esmola, tipo moedas jogadas fora pra saciar sua noia, nada normal pra quem estava com os pés na bosta, sem histórias pra contar, nem vira lembrar de um passado triste, foda, foda-se, nem aí pro mundão, recomeçando a trajetória como se estivesse saindo da cova, aliviando os olhos da escuridão, me autointitulo ladrão, crime foi de opção que abracei, assim seja o final, sete palmas abaixo da terra que foram na cela, amém, quem é quem pra julgar, decide o que é bom pra mim, palavras sinceras e belas, nada ajudava, antecipava seu próximo, restava um ódio, a revolta, o pente da pistola entupida de bala, o perigo para a sociedade, na cabeça do filho da puta eu descarregava tanta mágoa, sua droga de vida pra mim vale nada, luxúria, fortuna, ajuda no momento certo, mas nunca na hora errada. Todas curtas, amas, loucuras, um passeio. Talvez contemplado, se tenta se pensar. Já acho que hoje os bruxos inteiros sem dar. Eu sou herdeiro do reino, maldito, mas de quem quer me arruer. Todas curtas, amas, loucuras, um passeio. Talvez contemplado, se tenta se pensar. Já acho que hoje os bruxos inteiros sem dar. Antes eu não tinha nada, hoje mano quero tudo. Com vadias não me iludo, me ocupo em obter mais lucro. Juro não me arrependo por nenhum ato que eu faça, dinheiro controlo o mundo, segundos não são de graça. Só quero que todos vejam o quanto eu progredi. Eu subi através de uns manos que eu fiz cair, regredi quando necessário eu agredi. Tenho porcentagem em tudo que é vendido da minha região. Sou considerado bandido mais sucedido. E digo mais, quem quiser vai ter paz. Eu vendo ou financio terreno, água, luz e gás. Rapaz, se pega, paga. Se não paga, vai ser pego. Mando meu soldado que te apaga quando tiver pego. Tento dar atenção a uma só mulher, mas chamo a atenção de várias que ficam no pé. Ligam direto pro meu hotel, querendo ir pro motel. Sou rei do inferno, mas faço daqui meu próprio céu, mesmo sendo réu. Não perco minha majestade, meu trono é garantido, estando ou não atrás das grades. Lajes são ocupadas por guerreiros bem armados. Meu castelo tá de pé, porque pela sociedade ele é patrocinado. Meu povo não troca meu governo por nenhuma milícia. Não correm com a polícia, são cheios de malícia. Perícias, interrogatórios, investigações em vão. Meu reino me torna intocável, poderoso chefão. Todas curtas, almas, loucuras, um passeio. Talvez contemplado, se tenta se pensar. Já acho que eu luxo os bruxos inteiros sem dar. Eu sou o herdeiro do reino, maldito, mas de quem quer me arruer. Todas curtas, almas, loucuras, um passeio. Talvez contemplado, se tenta se pensar. Já acho que eu luxo os bruxos inteiros sem dar. Envolvido em várias paradas erradas de sei lá o que. O que importa, ninguém aqui chora pro bosta. Se pá, tem que se fuder, que assim seja. Caminhando pelas veredas do inferno, vagabundo morto a tiros, irreconhecível no leito de um necrotério. Não é o que eu quero, mas vários esperam de mim. Implacáveis adversários, nem calço otários que querem meu fim. Mas aí, se a casa cair, fica facilitado. Mando Roubo recursos de um sistema falho. Corrupção de menores em balos, investimento alto. Sequestro, assalto, tráfico, trabalho sujo, prático e rápido. O que é barato sai caro e um dia é pago. Meus atos nada louvável no passado. Enfim, pra quem tá ligado, não fui forçado mais pela brigada. Filho, mina, família, reinado, brigas, rixas, intrigas, fitas antigas. Não termine, não quer deixar de olhar no candidatos fortemente armados, loucos pra cuspir. Jogo em formas de guerra, covardes querendo ganhar a guerra. Portanto, na real, sossega por não ver o último armas, loucura, sua sem lei. Talvez convém pra você tentar se pensar. Já lixo por luxo, nos bruxos, o dedo sentar.